gostaria falar sobre o tema da Sagrada Comunhão. Concretamente, sobre o momento da recepção da Sagrada Comunhão. Eu me sentia impelido de escrever um livro, um livrinho melhor, pequeno, sobre este tema, porque eu cresci na clandestinidade soviética e fui educado por sacerdotes mártires, confessores, e quando minha família deixou a União Soviética, eu tinha 12 anos, e quando nós despedimos-nos do nosso pároco, que era um mártir confessor, ele nos disse: quando vocês chegam em Alemanha, sejam atentos, não andem nas igrejas onde se dá a Sagrada Comunhão na mão. E quando eu senti esta palavra, eu não podia entendê-la. E quando chegamos em Alemanha, fomos na missa, e eu observei como se dá a comunhão, numa maneira tão simples e superficial. E quando nos tornamos em casa, eu disse a minha mãe: mas, mamãe, questo era como a distribuição de biscottis na escola. Eu disse isso com toda a minha inocência infantil. Depois nós andamos em outras igrejas, é a mesma situação. E quando nós tornamos em casa, minha mãe começou a chorar e disse: eu não posso entender como se pode receber nosso Senhor Jesus Cristo, que é presente com toda a majestade divina sua, nesta comunhão, nesta Sagrada Hóstia, numa maneira assim superficial. E começou a chorar. Isto me tocou tão profundamente, estas cenas, desde 12 anos de idade, que nunca me deixou na minha vida. E nunca, anche, também como sacerdote e bispo, não posso entender até hoje como se pode receber nosso Senhor Jesus Cristo, nosso divino Senhor Jesus Cristo, de uma maneira assim pobre de gestos de adoração, de veneração. E assim eu me sentia, na consciência, obrigado de falar sobre isso. Eu tive a impressão que se cala, que não se fala sobre isso, quase como um tema tabu na igreja. E observei, depois da minha saída da União Soviética, vivendo 30 anos no Ocidente, como se divulga esta maneira da distribuição da comunhão? Com todas as regras de moda, com todas as regras de uma estratégia global. E assim chegou o tempo de falar sobre isso. Eu recebi tantas testemunhas e reações do meu livro, que foi publicado já em 15 línguas, e agora foi anche também publicado no Brasil, na editora Raboni, na edição brasileira. No ano passado já foi publicado no Portugal, na edição portuguesa. Agora foi publicado algumas semanas atrás, no Brasil mesmo. Eu recebi tantas testemunhas de pessoas, especialmente simples, que agradeceram que se fala sobre isso. Até um católico japonês que se converteu do budismo me escreveu que ficou tão agradecido, que pensava que não pensava que um bispo ainda na igreja podia defender a comunhão na boca de joelhos, que foi acostumado com os bispos onde ele vive, que somente divulgavam a comunhão na mão. E me citou até o Concílio de Trento, de Vaticano II, em latim, em japonês, e me disse: Senhor Bispo, eu quero dizer ao Senhor que não tenha medo de falar sobre este tema e não se deixe intimidar. un bello esempio di un laico. Un altro laico americano degli Stati Uniti mi scriveva che appartenia a un gruppo protestante che tiene il costume di ricevere la comunione, come gli stanno dicendo, comunione, ma sia del Signore e di Gioelius in bocca, embora che per Elis era solamente un simbolo, ma diante di un simbolo Elis si sentiva impedito di agiuliarsi. E quando Elis si tornò cattolico, la parrocchia dele, Elis è proibito di ricevere il nostro Signore Eucaristico di Gioelius. Intanto è un assurdo, come protestante Elis poteva agiuliarsi diante di un simbolo, come cattolico è proibito di agiuliarsi diante della presenza reale del nostro Signore. Altro aspetto che è evidente oggi, che il nostro Santo Padre, Bento, cominciò a distribuire la Santa Comunione a partire dalla festa del Corpo di Deus dell'anno passato, alle persone agiuliate in bocca nel genuflettorio. Isso faz não somente em Roma, mas em todos os países onde o Santo Padre visita e vai. Mesmo nos países onde as conferências episcopais permitem, infelizmente, devo dizer, permitem a comunhão na mão. O Santo Padre, não obstante isso, distribui a Santa Comunhão as pessoas, somente as pessoas que se ajoelhadas em boca, num genuflessório. Isso se pode ver, de todo mundo observar. Agora, para nós, em primeiro lugar, bispos, sacerdotes, que se temos sentir como igreja, sentir como Papa verdadeiro, não somente com palavras, nós não podemos comportar-nos indiferente e fechar os olhos diante deste exemplo claro e humilde e modesto do Santo Padre, do seu magistério prático neste concreto ponto. Então, eu penso que nós, bispos e sacerdotes, devemos nos sentir impelidos, obrigados de imitar o Papa em questo concreto caso. E hoje o mundo ocidental parece que, especialmente na Europa, está perdendo o senso da sacralidade. E os povos de recuperar este senso, sensibilidade do sacral, da sacralidade, que é um dos fundamentos de toda a religião. Então, a Igreja de hoje tem a missão profética, de testemunhar ao mundo com concretos gestos, sem sinais de reverência de sua fé. Devemos ter e aprofundar a nossa fé no mistério da encarnação, de Deus encarnado, com todas as consequências. E aprofundar a nossa fé no dogma da transubstanciação, o dogma da presença real, com todas as consequências práticas. E, inclusive, isto exige gestos concretos, claros, de adoração, isto é a genuflexão, de estar de joelhos, que é um gesto tipicamente bíblico, neotestamentário, apocalíptico. E assim, penso que nós temos que aprofundar a nossa fé, não somente ter a fé no mistério de Deus encarnado e eucarístico, não somente fazer palavras, talvez bonitas, sobre esta, mas mostrar a nossa fé, nossas palavras, com gestos, com obras concretas. E assim, eu penso e espero que, ao exemplo do Santo Padre, a Igreja pode realmente fazer uma contribuição concreta, também por este gesto de veneração, no momento mais sacro, mais venerável da nossa fé, que é a Sagrada Comunhão. E será um contributo válido e concreto de um autêntico renovamento, renovação da fé, especialmente da fé no mistério central, no mistério mais amável e querido e divino da nossa fé, que é a Santíssima Eucaristia.